Moricast Drops, drop semanal de notícias irrelevantes que ninguém se importa. To the Batmobile, let's go! Atomic batteries to power, turbines to speed. Roger, ready to move out. Entrei na feira da fruta, pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem. Aqui é Lone Wolf e... não queria estar fazendo esse Drops a Mauricast em homenagem ao Alden West. Ele ainda tinha muito pra viver. Oh, meu Deus. Tem podcast do Batman? Todo podcast nosso não é podcast do Batman? Mano, o Thiago já tá indo em festa de criança, brother. Já era. Virou um escravoceta. Rapaz, o Thiago tá parecendo, velho, que ele foi na festa infantil, está bêbado, está se masturbando num canto pela voz. Muito estranho, velho. Tá nitidamente falando com voz fina e alcoolizado. Você tá com voz fina? Você é viado? Escuta aqui, que eu sou advogado, hein? E vou meter processo em vocês, hein? Entrei na feira da fruta, pra ver o que a feira da fruta tem. Laranja, morango e banana. Bom, e mais uma coisa, eu não quero ser chato, mas francamente, velho, Adam West com certeza foi superestimado. O próprio Rodrigo é hipócrita, velho. O próprio Rodrigo falou mal do Batman, falou que se vocês assistiram o Amauricast, que fala dos 300 anos do Batman, ele vai falar que, ah não, porque o seriado foi tão ruim, que as vendas das revistas caíram e não queria realmente gravar sobre o Batman da década de 60. Agora vai dizer que só porque morreu, que Adam West era o cara. Ah, vamos tomar no cu. Você é um filho da puta e eu vou lhe processar, viu? Esse podcast foi gravado em novembro do ano passado, tá? E tá lá a prova, inclusive no cabeçalho, no texto da publicação, eu enalteço que o Adam West é o maior Batman de todos os tempos, viu? O senhor vai receber a visita do processinho. Em primeiro lugar, o melhor Batman de todos os tempos foi o Lego Batman. E segundo lugar, os ouvintes viram que nosso host ficou gaguejando, porque ele sabe o que é verdade. Sabe o que é verdade? E eu tenho áudios pra provar. Eu fiquei gaguejando, seu filho da puta, porque minha memória é muito danificada pelo álcool e pelas drogas. E você lave a sua boca imunda e feche da antes de falar mal de Adam West. Eu gostaria de dizer o seguinte: Adam West sempre foi um péssimo ator. Péssimo ator. Se for pegar realmente a biografia do que aconteceu nos bastidores do Batman da década de 60, meu Deus. Puta ator canastra. Me desculpem, né? Vocês estão chorando, estourando absorvente? Ah, que pena, velho. Não, eu tô triste pela parte nostálgica e o Batman até então mais relevante e televisivo, porque o de Gotham... que já teve, entendeu? Mas dizer que realmente Adam West era o ator, né, hollywoodiano que o mundo queria, não. Eu acho que a última participação mesmo dele, assim, em alguma, entre aspas, série, foi naquele desenho dos Padrinhos Mágicos lá, que tinha um Homem-Gato, que era uma homenagem a ele mesmo. Teve até uma empreitada que ele tentou, que foi fazer uma HQ com crossover de todos os personagens que ele interpretou, mas eu não sei que fim deu. É que nem vocês, assim, né? Na verdade nós, né, que nem nós falamos, ele nunca foi um grande ator, ele ganhou fama por causa do Batman e tá morrendo por causa do Batman, tanto que ele, se você ver todas as homenagens que estão fazendo, ou falam Adam West ou falam Batman, não falam os outros personagens dele. Eu que citei aí nos Padrinhos Mágicos o Homem-Gato aí, mas eu acho que quem vai ouvir isso aqui, isso é se ouvirem, nem vai saber do que eu tô falando. Mas não é isso que eu quero falar, não. Ele era tão péssimo ator, que ele era um ator mais de séries. Igual o Mala do Will Shatner, aquele gordo também. Outro ator gordo, que só conseguiu fazer de relevante na vida o Star Trek. Olha só que filha da puta. Cara, peraí, vamos lá, vamos lá. O seriado passava na década de 60. Então, 90% dos atores que faziam parte do seriado morreram. E ninguém falou porcaria nenhuma. E vamos ser sinceros, o melhor ator dessa bagaça era, sem dúvida, César Romero, que fez o Eterno Coringa. E a melhor caracterização também do Pinguim. Adam West, velho, porra, velho. Tá, beleza, ó, meu Deus, ele fez uma participação em Big Bang Theory. Grandes bostas mesmo. Eu volto a dizer, Adam West entra na mesma. Ele é o Will Shatner, que não deu certo. O chat, né, aquele bostão, né, fez Star Trek. Até hoje os nerds chupam o pau dele. Cala a boca, Arnaldo. Vai editar os podcasts. Mas vamos lá. Para não dizer que nós não somos sérios, somos podcast galhofa, por aí vai. Ó, o seriado do Batman, na verdade, já existia na década de 40, 43, um seriado com Batman. Né? Quer dizer, era um seriado em vírgula, né? Era um filme da matinê que as crianças assistiam e teve vários episódios. Aí, na década de 60, né, não sei por que cargas d'água na mansão Playboy, por que não, né, depois de uma orgia, quer dizer, o diretor de programação da ABC estava assistindo aí e falou, porra, velho, por que não um seriado do Homem-Morcego? Pra não ficar parecendo que eu sou um filho da puta, que só falei mal de tudo sobre Adam West, o seriado era muito bom. Apesar de que ele não tinha nada a ver com o Batman da década de 70. O Batman da década de 70 era um Batman violento, era um Batman detetive, era um Batman que eu digo mais, que ele era muito melhor que o Batman atual, que ficou um porra louca. Era um detetive frio, inteligente, não era o Batman preparado, né, que consegue resolver qualquer coisa. Não, ele era um ser humano. Às vezes ele desmaiava, ele apanhava, por aí vai, não era invencível, mas era muito inteligente. E não dependia tanto do cinto de utilidade. E mais uma coisa, na época do seriado, o mordomo tinha morrido, o mordomo Alfred. Mas o seriado fez sucesso aí, o que é que fizeram? Ressuscitaram o pobre mordomo. O seriado não se levava a sério, esse era o grande lance do seriado. Era um seriado para você rir e nada mais. Você desligava o cérebro, assistia. E tinha grandes sacadas, como o bate-repelente tubarão. Teve um episódio clássico que o Coringa e o Batman surfavam, entre outras coisas, dos seriados da década de 60 e 70. E eu digo mais, da década de 80, o Batman é o único que eu ainda paro para assistir. O seriado rendeu muito dinheiro em merchandising, diga-se de passagem. Uma verdadeira fortuna de 75 milhões de dólares, que era muita coisa em 66, né? Não existia essa coisa de merchandising como existe hoje. Em todo caso, Adam West, descanse em paz. Ele não foi numa pré-estreia, agora não lembro de qual filme do Batman que ele foi vestido de Batman. Teve uma pré-estreia que ele foi aí, vestido a caráter lá. O Adam West é foda, cara, é melhor que qualquer Batman. Eu quero falar mal do Homem-Aranha, porra. O Homem-Aranha é orelhudo que você tá falando? O Spider High School Musical? Rapaz, o Superman é o Christopher Reeve. E o Homem-Aranha é o Tobey Maguire. Pronto! Você não precisa de argumento nenhum, você não precisa dissertar, você não precisa discorrer horas. É só isso que você precisa falar. Aranha é Tobey Maguire. Superman, Christopher Reeve. Acabou! Eu discordo com você. O Peter Parker é o Tobey Maguire. O Homem-Aranha é o... Caralho, como é que é o nome da... Andrew Garfield, né? Isso, o Homem-Aranha é o Andrew Garfield. O Peter Parker é o Tobey Maguire. Não, vai tomar no seu cu. Você falar só porque é na escola, porque tem esse climatinho, aí vai tomar no seu cu, cara. A história do Homem-Aranha é assim mesmo. Agora, o meu problema é a roupa, que é uma merda, e a falta dele ter um motivo de verdade pra virar herói. Ele tá muito, sei lá, cara. Tá uma bosta isso aí. E eu quero ver o tio Ben morrendo de novo. E foda-se. Zé, não seja burro. Não seja burro. O clima de escola, de adolescente na escola, eu concordo. Só que o Homem-Aranha, ele era um adolescente nerd, cara. O que ele poderia ser era alguma coisa próximo do Big Bang Theory. Era isso que ele deveria ser. Não ia ser High School Musical, cara. Faltava só ele juntar aqueles adolescentes todos lá, multirraciais que a Disney tá botando aí, botar todo mundo pra fazer passo de dança e ter uma musiquinha no meio da porra do filme. É isso que eu tô falando, você presta porra da atenção e não seja burro. O problema do Homem-Aranha Orelhudo aí é ele ser o chupa-pau do Homem de Ferro. Ai, eu quero virar super-herói porque eu quero chupar o pau do Tony Stark. Não é simplesmente que eu, porra, inventei a porra do adesivo aqui, fazer o bem é correto e o caralho, não. Ele quer porque ele quer lá molengar e ficar pendurado nos ovos do Charlie Chaplin lá, do Tony Stark, porra. Isso que é escroto, mas pelo menos a Tia May valeu a pena, hein? E tem filme dela aí que ela mostra os peitinhos e ainda dá um caldo essa véia. Eu como. Vou comer essa véia. Charles Chaplin, cara, o que tem a ver o Charles Chaplin com o Tony Stark, maluco? Rapaz, você é burro mesmo, viu? O Robert Downey Jr. fez a melhor adaptação do Charles Chaplin do cinema. Inclusive, é o único filme bom que ele fez na vida dele. Esse e aquele Scanner Darkly, mas o Scanner Darkly é bom porque tem o Keanu Reeves, não é porque tem o Tony Stark, não. Eu nem lembrava mesmo que ele fez o Charles Chaplin, eu tinha esquecido disso aí. E o... Porra, do Tarantino eu lembro, cara. O Tarantino, eu assisti todos os filmes do Tarantino. Eu Zodíaco, cara, Zodíaco é bom também, carai. Eu ia assistir aquele Scanner Dark, aquele Scanner que você falou ali, mas tu tem o Keanu Reeves e já não vejo mais, não. Caralho, Zé, vai tomar no seu cu, velho. Tá falando mal do Keanu? Pera aí que eu vou te tirar do grupo, pera aí. Ah, tem outro filme que ele faz também que é bom, cara. É o Assassinos por Natureza lá com o Woody Harrelson, que é foda. E o Robert Downey Jr. faz a porra de um repórter lá, sensacionalista lá, que acompanha a carreira dos dois assassinos lá, da Juliette Lewis e do Woody Harrelson lá, no Natural Born Killers lá do Tarantino. Aquele papel que ele faz também é bom. Mas assim, reza a lenda que aquilo não era papel, né? Na época ele era viciado em drogas, né? Em cocaína, então ele era ele mesmo, né? Ele interpretou naquele filme, né? Dizem, né? Sobre esse novo Homem-Aranha, apesar de que o Peter Parker, ele tá nas revistas falarem da época que ele estudava, por aí vai, ser estudante, trampar, trabalhar e criar aquela coisa toda, nos quadrinhos era aquela coisa, ele pegava, ia pra escola, tinha um problema, ele vestia a roupinha lá de super-herói e depois voltava pra escola, meu Deus, estou atrasado pra aula de química. Ou então, ele chegava muito tarde em casa, ou ele tentava se esconder ou algo assim. Não era o foco, era mais ele sendo um Homem-Aranha e tentar esconder a sua identidade civil do que o contrário. É mais tempo ele lutando com os vilões do que outra coisa, porque senão ia ser chato pra caralho. Ninguém ia ler as revistas do Homem-Aranha. Tinha uns conflitos, claro, de adolescente, mas o foco também, claro, quadrinhos da Marvel, né? Porradaria. Quanto a essa questão de ser multiétnico, caguei, cara. Tanto faz se colocar uma Mary Jane indiana, o Fred Thompson judeu, um Osborne, sei lá, chinês. Tanto faz, cara, tanto faz. Eu quero ver porradaria, eu quero ver aquela coisa que é o Homem-Aranha. Se os atores forem bons, tô cagando. Então você se fodeu, porque os atores são todos bostas. Inclusive esse novo Homem-Aranha, esse moleque é muito ruim. Matei. Pior que o único ator bom, né, que é o Michael Keaton, cara, tipo assim, ele ficou lá, fez aqueles filminhos no bosta lá do Batman, sendo que ele é um grande ator, já fez vários filmes antes. Aí depois ele chega e faz Birdman, que é justamente, né, uma crítica aos filmes de super-heróis também. Tem muito mais que isso, mas também tem isso. Aí chega, ó, vou te dar um papel aí no filme de super-heróis. Ah, tá, né, filme de super-heróis, beleza, tá. Ah, você vai fazer o Abutre, né? Ou seja, é um filme cíclico, cara. Filme cíclico. Pra mim, eu acho que ele deveria entrar em modo Berserk e fazer o mesmo personagem que ele fez em Birdman. E aí seria legal. Rapaz, na verdade ele não vai fazer porra nenhuma. A Marvel, inclusive, tá plagiando aí a Sony no quesito vilão Power Ranger, né? Porque o Duende Verde lá do filme do Toby ficava mais a porra do dublê vestido de duende e aparecia mais do que o... o feioso lá, e o Abutre aí com o Michael Keaton, a mesma coisa. O Michael Keaton tá velho, pelancudo, todo fudido. E o Abutre já apareceu no trailer com aquela roupa de vilão do filme do Power Ranger. Quer dizer, ele... Uma hora ou outra, os caras vão dar um close nele, vestido com a paz em cima da armadura lá, sem a máscara, ameaçando o Homem-Aranha de alguma coisa, e daqui a pouco a máscara fecha e volta o dublê, ou pior, a porra do CGI de merda em ação. É isso que vai acontecer. Michael Keaton vai aparecer, vai falar algumas punchlines aí, as frases de efeito, e acabou, vai ser uma bosta, vai ser uma bosta. Até nisso a porra da Marvel, a Marvel tá quase vendo a própria Marvel, cara. Puta que pariu. Tá certo que o filme foi feito pela Sony, mas eles estão se autoplagiando a si mesmos de novo, novamente e duas vezes. Mas, cara, se for entrar nesse mérito dessa questão também, o Homem de Ferro também só vai aparecer um minuto, né? E se os ladrões lá da Carreta Furacão, né? Com aquele uniforme tão bonito quanto o do Carreta Furacão, roubando o banco pra fazer uma referência aos Vingadores, uma piadinha. Ha, ha, ha. Aí o Homem de Ferro vai falar duas frases, vai voar, vai dizer, garoto, ó, toma aqui... Esse novo uniforme aqui te vira, vá. Foda-se. O filme nem é meu. Pra mim, nesses últimos dois anos, cara, o melhor filme de super-herói foi Guardiões da Galáxia. E te digo mais, Guardiões da Galáxia 2, periga a Disney chegar, se for realmente esse sucesso toda a Disney chegar. Quer saber de uma? Vamos transformar Star Wars em Guardiões da Galáxia. Aí vamos plagiar tudo, até a última ponta. Cara, a única coisa que eu tenho a reclamar de Guardiões da Galáxia é porque... É, ele deu uma idiotizada nos personagens, né, cara? O Drax, tudo bem que até a parte lá que ele tava sem memória e tudo na Guerra Infinita, Desafio Infinito, aquela merda lá, ele era um idiota, né? Mas depois que ele recuperou a memória e tudo, né, ele virou um puta de um guerreirão, velho. Ele tem uma minissérie aí em HQ, Aniquilação, eu acho, sei lá, muito velho essa porra, que é foda. Porra, mas aí no filme ele é um imbecil, é um idiota. A Gamora, que é uma puta de uma assassina, porra, ela é a guarda-costas do Adam Locke, ela é foda, mulher inteligente, rápida, ela praticamente a Viúva Negra que vale. Porra, a mulher fica uma babacona que não sabe nem o que é, porra, beijar, transar. A mulher nunca não sabe o que é isso, não sabe. O universo inteiro, ela não sabe o que é dança, ela não sabe o que é sexo, ela não sabe porra nenhuma. O Star-Lord, que é um comandante, virou o Chris Pratt, né? Porque o Chris Pratt não interpreta. O Chris Pratt é o Chris Pratt, né? E vamos combinar que o Chris Pratt só era engraçado quando ele era gordo. Mas, porra, o Senhor das Estrelas lá é o Homem de Ferro do Espaço, o engraçaralho lá. Quer dizer, apesar disso, foi um bom filme, tá? Só não é um excelente, um ótimo filme por causa do final ridículo lá, onde eles fazem um choquinho do Chaves, da turma do Chaves lá, com a Gema do Infinito. E porra, porra do vilão lá, o Ronan, que devia ser foda, fica lá perguntando, o que você tá fazendo? Outro filho da puta que nunca viu uma dança na vida dele, apesar do universo ter milhares de formas humanoides lá, o universo da Marvel, o cara não sabe o que é dança, ele nunca viu uma dança na vida dele. Apesar desse final de merda, foi um bom filme. Cara, quanto ao 2, tem muitos, porque a fórmula já tá desgastada, visto que o Doutor Estranho aí... Enquanto muita gente tentou transformar essa porra no melhor filme de super-heróis da Marvel, foi tímida a estreia dele, ele tá aí e ninguém se importa, né? É o Homem de Ferro da Magia, e que se foda, ninguém tá ligando, sabe? Foda-se, vai sair o 2, ah, que bom, e que se lasque, porque os filmes da Marvel, os heróis da Marvel... Tirando o Homem de Ferro e um pouco o Capitão América, são esquecíveis, né, cara? Pra você ver, ninguém se importa se vai sair um novo filme do Thor, ninguém se importa se vai sair um filme do Hulk, ah, vai sair um filme, o solo da Viúva Negra, foda-se, ninguém se importa. Ah, vai sair uma série na Netflix do Gavião Arqueiro, foda-se, ninguém se importa. Sabe? É o que vai acontecer aí, não tenho muita expectativa a respeito de Guardiões da Galáxia, não. Eu acho que o pelo menos aí os últimos filmes com essa temática aí de super-heróis, de super-grupo, etc, etc, de poderes, os melhores dos últimos dois anos não foram da Marvel, cara, nem da DC. E foram os quais, cara? Hancock? É o Coque, mas não é o Coque que fica assim na cabeça, não. É o Coque que fica assim mais atrás, assim, mais embaixo, o seu cu, viado. Agora tem um problema nesse filme do Thor aí, que é o seguinte, e essa quantidade de trama que tá tendo num filme só de duas horas? Porque, tipo, Você tem a trama deles em Nova York com o Dr. Batata Estranho, procurando o Odin. Você tem isso aí acontecendo. E eles têm que explicar o Hulk lá ainda, cara. You wouldn't believe it if I told you. Não, filho da puta. Rapaz, o filme é assim, né? Porra, o negão namora uma garota branca. Aí ele vai, a menina vai apresentar o negão pros pais dela. E no dia de uma festa lá. E o negão tá preocupado se eles sabem que ele é negro, né? Aí a garota diz que não, que não precisa contar esses detalhes, que a família dela não é racista, blá blá blá blá blá. Mas ele fala isso pro amigo segurança de shopping, sei lá, gordo, negro gordo, que é, por incrível que pareça, a coisa mais engraçada do filme, esse cara. E o cara fala pra ele, ó, negão, você vai se meter numa cidade do interior, onde só tem branquelo, isso não costuma historicamente ser bom pros negros, é furada, fica em casa. Aí ele, não, não dá nada não, deixa que eu vou lá, tô comendo uma xoxotinha branca aí, um rabinho, um cozinho cor-de-rosa, eu vou. Aí ele acaba indo. Aí chega na porra lá da cidade, da casa lá, realmente é um casal de brancos, a mulher é psicóloga, psiquiatra, sei lá, o pai é cirurgião, sei lá, neurológico, sei lá, opera cérebros e colunas e medulas, essa parada. E o cara é muito maneiro, dá aquela... A família é muito legal, a mãe é muito agradável, o pai é aquele engajadão que diz que votaria no Obama quantas vezes pudesse. Aquele negócio todo, sim. Só que o negão tá na casa, eles têm dois funcionários negros lá e eles começam a perceber que... Ele começa a perceber que os negros são meio estranhos, né? Aí, com o desenrolar do filme, ele vai entendendo que a mãe da garota lá se apresenta e tal, ela é psicóloga, mas ela se utiliza de hipnose pra tratar os pacientes. Pô, então aí beleza. Continuando, a mãe da garota é psiquiatra e tal, trata os clientes lá por hipnose, pacientes por hipnose, e aí ela descobre que o negão é fumante. Então ela diz que o marido dela foi fumante por tantos anos, e ela conseguiu curá-lo do vício, porque eles acham um hábito nojento através da hipnose, que ele deveria tentar e tudo, não sei o quê. Ele não se mostra muito interessado não, mas um dia que ele tava lá com insônia, foi dar uma fumadinha na varanda, ele encontra a mulher sentada no consultório dela e do escritório, aí a mulher vai, chama ele pra sentar, tem uma conversa e tal. Aí ela meio que hipnotiza ele, né, supostamente contra a vontade dele, mas pra tirar ele do vício de fumar. Realmente, aí o negão para de fumar. Só que o tempo vai passando, né, ele vai vendo que a família tá fazendo uma festa lá pra receber uns convidados. E no meio dos convidados são os branquelos esquisitos que tem um outro negro lá meio esquisito. Aí ele fica olhando pra porra de um crioulo lá e acha que o negão é familiar. Aí quando ele vai mandar uma foto desse negão pro amigo gordo, preto, gordo, o Zé Preto, ele acha que o flash tá ligado e dá um flash na cara do negão. Aí o negão começa a dar uns piripaque, o nariz começa a sangrar, o negão olha pra ele e fala, corra, fuja. Aí os caras, pá, segura, não, ele é epilético, ele teve um ataque, não sei o que lá, não sei o que, e manda a foto pro cara. Só que o cara reconhece esse negão como um negão que era das quebradas dele lá e sumiu de uma hora pra outra. Porra, o negão sumiu, beleza, cuidado, eu falei que eles eram, esses brancos são estranhos, que eles matam negros, sequestram negros, são escravos sexuais, o negão, o Zé Gordo fica falando um monte de coisa lá pra ele lá. O negão até então não leva meio a sério, mas enquanto ele tá lá com a mulher, tentando desvendar, entender, começa a vasculhar a casa, entender o que tá acontecendo, tá rolando um leilão, cara. Uns brancos lá começam a fazer um leilão pra ver quem vai ficar com o negão. Porra, até então você tá seguindo o filme, você tá achando que é uma parada... Ah, porra, esses caras hipnotizam esses negros, fazem esses negros de escravo. Porra, porque os negros que trabalham lá são meio esquisitos. Aí, até então você tá com esse desdobramento do filme, mas não, cara, fica pior. Aí, quando o negão começa a ficar meio escabriado lá, resolve ir embora, falar com a garota lá que não tá à vontade, que quer ir embora, a garota, não, eu te apoio, vamos embora, tal, tal, tal. aí o irmão maluco da, mulher, da garota chega pra festa lá, o moleque mó cara de psicopata lá, diz que o negão é um belo exemplar e que ele deveria lutar MMA, que não sei o que, aí o negão já começa a ficar com o pé atrás e fala com a garota, não, eu quero ir embora, e tá muito esquisito isso aqui, eu não tô mais à vontade, a garota, tá, vamos embora. Aí naquela parada de arrumar as malas e tal, o negão mexendo lá nas coisas dela, descobre uma caixa com um monte de foto de gente negra, mané, de negão, de negona, e todas essas fotos estão com a garota abraçada, como se fosse, ela fosse namorada deles todos, né? Inclusive até uma mulher. Aí tu pensa que nesse momento a garota não tava sabendo de porra nenhuma e tal, mas porra nenhuma. A garota também tá envolvida nessa parada toda de sequestrar os negros. Aí você tá, pô, beleza, tá legal. Porra, ele descobriu, esse negão vai meter a porrada em todo mundo e vai fugir. Mas não, velho, fica pior. A mulher hipnotizou ele e fez um macete lá com hipnose que toda vez que ela gira uma xícara de chá lá, uma colher na xícara de chá, o negão fica paralisado. Aí, porra, ela gira a colher lá, o negão paralisa, aí beleza, aí ele apaga. Aí apaga, você fala assim, fudeu, agora vamos comer a bunda desse negão, vai dar merda. Porra, fica pior ainda, cara. O que acontece? Eles botam ele numa sala lá preso e botam um cara que tinha falado com ele lá na festa lá, que tinha admirado ele pra caramba lá, um cara cego, que tinha admirado ele na festa e fala, bota uma televisão ligada com um vídeo com esse cara. Aí esse cara falando pra ele que escolheu ele, que comprou ele, que ele é um excelente exemplar, que quer os olhos dele, não sei o que, você fala assim, caralho, vão desmembrar o neto, vão fazer alguma coisa. Porra, beleza, aí a gente vai preparar, não sei o que, e daqui a pouco o negão desmaia de novo e levam ele pra uma sala de operação. O que que acontece? Eles têm uma parada lá no coroa, que é neurocirurgião, eles fazem, não é um transplante de cérebro, mas eles conseguem isolar a mente do negão ou dos outros negões dentro do próprio cérebro dela, botam ele lá num ponto isolado e transferem a consciência da pessoa que comprou o negão pra dentro dessa cabeça. Quer dizer, a pessoa fica hipnotizada no ponto, não sei o que lá, Duncan Point, sei lá, não lembro, fica hipnotizada nesse ponto lá pra sempre, presa no próprio corpo, assistindo tudo, num buraco negro, num poço sem fundo, com a janela aberta, você consegue assistir tudo e a consciência do branco dessa outra pessoa jogada dentro do seu corpo, lá do seu corpo preto lá. Eles fizeram isso com um monte de gente, mané. Com esse negão, tudo que sumiu, eles fizeram essa parada, um troço muito bizarro. É um bagulho misturado com hipnose, com transplante de algum pedaço do cérebro, cara, é um troço muito escroto. Aí, no final, a gente já sabe, né? O negão briga pra caralho, consegue bater em todo mundo, consegue se soltar e o caralho, e consegue fugir. Por causa de uma memória que ele tinha lá com a mãe dele. Aí o negão consegue fugir e quando ele tá indo embora assim, parece que a garota vem atrás dele. Aí quando ele já tá na merda que você acha que ele vai morrer, quem aparece pra salvar o crioulo no final do filme? O Zé Preto, o amigo gordo lá, segurança. Aí o negão vem, ajuda o amigo, salva o dia e ainda fala assim, te avisei, crioulo. Falei que eles iam querer acabar com você. Porque antes disso o negão vai na polícia, tenta explicar a teoria deles dos sequestros, os policiais riem na cara dele e fazem uma vergonha. Mas ele tava certo, né? Fazer ele passar vergonha, mas ele tava certo. Aí ele acaba salvando o dia. Cara, o filme é muito ruim, velho. O filme é muito ruim. A porra do trailer, de tudo quanto é merda que tá passando aí, vende essa porra desse filme como terror. Mas o filme é uma galhofa, é um filme ridículo, velho. Cara, que inferno assistir essa porra desse filme. Que inferno. Eu sou um idiota mesmo. Mas que merda, hein? Eu não sei do que Rodrigo tá reclamando desse filme Corra, velho. Primeiro porque são pouquíssimos filmes de terror que tem gente preta, velho. Esses filmes são sempre... de terror são sempre muito racistas. Basta ver que até Pânico fez piada com isso. E entre outras coisas, velho. Tem um final politicamente correto, cara. Você pensou que ia acontecer o quê? O mesmo que Albergue? Lá, o cara ia arrancar os olhos do cara... ele tentar fugir ou algo assim. Não, final surpreendente. Rodrigo tem um chato, cara. Os filmes de terror, primeiro que essa merda não é terror, mas os ditos filmes de terror não tem negros, porque ou eles matam um negro no começo, o que é uma baita de uma sacanagem, não condiz com a realidade, ou não tem, realmente não tem negro no elenco, porque todo mundo sabe que na metade das burrices, das branquices que os brancos fazem, as merdas que o branco faz, o negro não caía, cresceu no gueto, tem aquela malandragem toda, não ia cair, ó, estou ouvindo um barulho no porão, me aguardem aqui que eu vou lá desarmado descobrir o que era. Um negão, meu irmão, juntava aquela gangue toda e ia lá dar um pau na porra do assassino. You have to be so combative. Yeah. You calling me a bitch? Yo, see that, let me go. death cannot see it. Do or die, man. A bullet in the head will really mess up your extensions. É por isso que a gente tem que tirar o negro da equação, velho. Né? Não é porque o filme é racista, não. Porque ele sabe que nenhum negão ia cair no conto do assassino com a máscara do pânico que vai matar jovens peitudas. O negão já chegava todo mundo armado fuzilando esses caras, velho. Ah, mas você tá reclamando porque o filme teve uma fórmula original, cara. Teve um final original. Só isso que tem que te dizer. Que é das duas, uma. Ou ia ser aquele clichê lá do albergue, ou então ia ser outro clichê lá do Pulp Fiction, né? Que é um curral negão, e ele depois ia fugir e ia se vingar. Eu vou baixar esse filme, corra. E aí vou ver quem é que tem razão, se é o Jafar ou o Rodrigo. Ah tá, a fórmula original é o negão sobreviver. Isso acontece direto, cara, nos filmes do Morgan Freeman e do Samuel L. Jackson. Não é todo filme que eles morrem. O Morgan Freeman já foi até Deus, porra. É clichê, só porque o negão sobrevive. Bicha. Jafar, eu concordei com você na hora que você disse que o Rodrigo é chato. Tá bom, vamos lá, cara. Que final você acha que seria aceitável pra esse filme, então? Vamos ver aí se você vai fugir do clichê e também vai ter um final assim que não seja tão ruim quanto na sua opinião desse filme. Rodrigo, eu concordei com você quando você falou que o Jafar é bicha. Rapaz, o negão ligava, mandava foto, ligava pro amigo dele. Chegava uma van fechada com a galera do gueto todinha. Who that? I'm the devil. Who's asking? The devil is not welcome here. You got to call yourself the devil in his house. Eu fuzilava o branco todo. Fácil aí. Melhor do que esse final bosta aí. E ainda botava umas explosões do Michael Bay ainda. Mas que merda de final clichê é esse, cara? Ah não, Rodrigo. Vá tomar no cu. Vá tomar no seu cu, Rodrigo. Vá tomar no seu cu. Olha, Rodrigo, esse final só seria aceitável apenas se tivesse o Smith. Se tivesse o Smith ali e aquele outro cara lá e tocasse a música do Bad Boys. Aí sim, seria um bom filme. Tudo depende do fator Will Smith. O Will Smith ia ser foda nesse filme. Se o Will Smith fosse o protagonista, cara, na parte do hipnotismo assim, que ele ia chorar, ele ia dar aquela tremidinha assim de lábio, cara, caramba, velho. Aí sim ele ia ser indicado ao Oscar. O fator Will Smith é esse filho da puta fazer a dancinha do Fresh Prince lá pra estragar a porra do filme, seu bosta. Só ia ficar melhor se tivesse o Smith, só ia ficar melhor se tivesse sua mãe. O que você acha? Não ia ficar bom não? Bichona. Eu gostaria de deixar bem claro que Thiago não tá participando dessa discussão, porque Thiago é um cagão, velho. Ele caga pra qualquer filme de terror lá, ele se esconde debaixo da cama. Se ele não vê algo assim mais sangrento, Cavaleiro do Zodíaco, ele desmaia, tem pressão alta, essas coisas. Uma mulherzinha. Thiago digitou aqui que, pelo que eu vi, ele poderia inverter a hipnose e virar cafetão dos brancos. Não, cara, que era aí? E o Smith, cara? O Smith, ele convenceria eles a parar com isso. Né? Provavelmente levaria o médico pra outro lugar, né? Ia falar de Bob Marley, ia falar de Martin Luther King. E aí o médico ia se convencer do mal que ele fez e ia usar esse método para curar pessoas. Seria um final até humanista. E se o filme fosse protagonizado pelo Kevin Hart? Pô, cara, ia ser massa, cara. Ia dar um direcionamento completamente diferente pro filme. Seria uma comédia em vez de terror. E aí talvez o Thiago assistisse. Pra encerrar essa discussão, o único filme de preto, assim, de terror que foi bom foi Candyman, que é um negão, né, que na época da escravidão ele lambuzam ele de mel e esfolam ele, por aí vai, e depois ele volta nos tempos atuais pra se vingar. Uma coisa assim meio um Freddy Krueger do gueto, vamos dizer assim. Filmão, eu recomendo. Cara, escuta o seu áudio e repara no absurdo que você tá falando. Um filme onde eles lambuzam um negão de mel, ele é picado por abelhas até a morte e volta pra se vingar. Ai, que delícia! Ai! Olha isso que você tá falando, cara. É bom, porra. Vai dizer que você não assistiu. Sem falar, cara, que se lambuzassem você de mel, depois abrissem, estirpassem você, abrissem você no meio, cara, você também não ia voltar pra se vingar. Pera aí, vai. Se pegassem ele e lambuzassem no mel. Que delícia, cara. Ah! Ah, que delícia. Digo, que porra é essa, Zé? Eu, hein? Tá louco, cara? Rapaz, antes que você puxe aí, a carta racismo, você esqueceu lá da Noite dos Mortos-Vivos, lá onde o negão, o Dwayne Jones, ele é praticamente o protagonista do filme, cara. Claro que o final, né, não é muito, né, não dá muito certo, mas ele é o porra do protagonista do filme. Nesse que é muito mais gore, né, mas Seven é um filme ali de suspense, horror, sei lá, terror, e o Morgan Freeman vive até o final, e pelo contrário, se dá bem, quem fica maluco é o Brad Pitt. Voltando mais pra tosqueira aí, o Ice Cube em Anaconda sobrevive, cara, o Ice Cube, olha aí. Continuando aí nos filmes ruins, o Danny Glover sobrevive também lá no Sol, lá, como é que é? Jogos Mortais, o primeiro, aquela cópia de Seven lá. O Danny Glover fica vivo, cara. Tem outro também, o Snakes on the Plane lá. Goddamn motherfucker, Snakes on the Plane. Samuel Jackson fica vivo, deixa eu ver. Ah, cara, Rainha dos Condenados com a Lia, que depois morreu. Acho que no acidente. Porra, aquela ali, aquela coisa linda, maravilhosa que fez Romeu Tem Que Morrer lá, eu acho, com o Jet Li, que na época mal sabia falar inglês. A Lia, cara, ela era a Rainha dos Condenados, uma vampirona. Porra, do mal, do delícia. Olha aí, aí, tá vendo quanto protagonista negro? Antes de você usar a carta racismo, cara, lembra desses caras aí, pô. E eu só falei os papéis de destaque, cara. Nem falei os atores de suporte lá, como é que fala? Os coadjuvantes que sobrevivem, que chegam, cumprem um bom papel e chegam no final do filme. Aí tem um montão, porra. Tem a esposa do Will Smith, que sobrevive num desses... Eu sei que vocês fizeram, sei lá, o Mario Van Peebles também tem um filme que parece que é ele e o irmão dele, sei lá, que sobrevivem. Tem um monte de filmes onde atores coadjuvantes negros mandaram bem e sobreviveram no final, cara. Para de apelar. Realmente, velho, se você citou Danny Glover, você citou Samuel Jackson e você citou Deus, realmente, quem sou eu pra duvidar? Acho que agora só falta o grande, né, o grande Will Smith fazer um bom filme de terror. O Will Smith fez um bom filme de terror. Eu sou a lenda. Principalmente porque ele morre no final. Esse miserável. Peraí, porque agora eu vou fazer o papel de Rodrigo, velho. Caralho, velho. Eu sou a lenda não, velho. Puta que pariu, velho. Primeiro que bagunçaram o roteiro original todo, velho. Segundo, tem outros dois bons filmes inspirados em sua lenda. Mil vezes melhor que esse de Will Smith, cara. E terceiro, Will Smith, caraca, velho. Mais de uma hora só de Will Smith. A única coisa boa é que tem uma verdade nesse filme, né? O cara tá lá, tranquilo, sozinho, com um cachorro, aí aparece a mulher e fode tudo. Aí a máscara caindo, ó. Além de racista, machista, olha só. Que isso, cara. Não fala isso, não. Não é Alice Braga que fode a vida do Will Smith. É porque ele é o Will Smith. Ele só sabe fazer aquela cara de choro, cara. Ele merece morrer. Aliás, se você trocar por miúdos, todos os filmes do Will Smith são aterrorizantes. Porque tem ele lá atuando. Inclusive a série do Fresh Prince. Tudo assustador. Imagina, você viver num mundo onde... Olha que filme enredo de filme de terror terrível. Você acorda todo dia, liga a televisão e só tem filme e série que tem o Will Smith passando o dia inteiro. Esse é o teu inferno, cara. Acho que o meu inferno vai ser esse. Eu vou começar a seguir alguma religião porque agora eu fiquei com medo de passar por isso. Pensou? Morrer? Entrar, viver num planeta onde todas as pessoas são Will Smith, todas as pessoas fazem aquela cara de choro, aquele beicinho, aquele olhar perdido todos os dias. A cada minuto o cara vê que você olha pra um, pra outro, é uma sinfonia de olhar perdido e cara de choro. E você vai ligar a televisão pra dar uma desanuviada, e são séries e filmes do Will Smith. Aí você vai ligar o rádio pra escutar e você. Aí toca lá. Eu sou o Dr. Robert Neville. Eu estou sozinho em Nova York. Me encontre, você não está sozinho. Já pensou? Ah, não. Não, eu vou virar budista. Evangélico não. Crente. Crente é tudo vagabundo, tem que morrer. Mas não, corta isso. Eu vou procurar uma religião. Tá mais do que na hora. Enquanto o Rodrigo fica assistindo filme merda, né? E depois fica reclamando dessa tia, ai meu Deus, eu escolhi um filme ruim, não sei o que, não sei o que. Eu e minha esposa, a gente foi assistir um filme chamado A Promessa. Deixa eu colocar aqui meu monóculo aqui, vou pegar meu martini. O filme fala sobre antes da Primeira Guerra Mundial. Ele fala sobre o Império Otomano, né? você é burro, não sabe o que o Império Otomano vai ler, vai estudar. E conta a saga de um jovem que faz parte de uma família, que vende remédio, por aí vai. Aí ele vai estudar em Constantinopla, né, para conseguir seu diploma de médico. Mas para isso ele tem que casar. Quer dizer, não é nem bem casar, é ficar noivo e receber umas moedas de ouro lá como dote. Aí vai lá, beleza, encontra lá um tio, um parente lá, encontra uma menina, uma mulher lá que é dançarina, que ensina as filhas lá do tio, né? Claro que ele se interessa por ela. Que é comprometida justamente com quem? O Batman, Christian Bale. Porra, o Batman de novo? Porra! Se não passa um dia sem falar essa porra do Batman? Não, foda-se o Batman. E aí fica aquele triângulo amoroso, né? Ela, o Armênio e o Christian Bale, que é um repórter lá, que tá cobrindo o que viria a ser depois o estopim para tanto para a Primeira Guerra Mundial, como o extermínio de armênios, né? Pelo governo turco. Tá, fica aquela coisa, aquele chove não molha, você começa a ver que os armênios começam a ser perseguidos, começam a destruir tudo, leva os caras lá com a força lá para campos de trabalho forçado. O médico, coitado, tem que é quase alistado à força, prende o tio dele, coitado. E aí ele pega lá as economias para tentar libertar o tio, que já tá num paredão da morte já. E aí ele ganha uma passagem só de ida para mina de trabalho forçada, né? Lógico, aquela coisa maravilhosa, assim, chicotada e por aí vai. Aí um dos amigos dele, né, tá lá naquela vida miserável, assim, aquela coisa boa. Aí ele tá lá transportando explosivos com o amigo dele, né? Aí fala, explosivo? É nitroglicerina, beleza, velho. Aí explode tudo, ele consegue fugir, ele vai voltar lá pra terra dele, né? Já não vê mais a mulher. Quando ele volta pra terra dele, o que acontece? Ele encontra justamente a mulher lá que ele tinha se comprometido a casar. Ah, e antes disso, o tio dele já tinha falado, velho, já que você não tem jeito, você fez você pegou esse dinheiro do Dodge para você estudar, eu falei assim, eu vou te dar uma quantidade de dinheiro a mais para você pode se separar desse compromisso. E aí você fica lá com a dançarina, cara. Eu falei, sim, mas eu sou comprometido, eu não vou fazer isso. Além do mais, ela tem um namorado lá, o americano. Eu falei, não, velho, se foda o Christian Bale, velho. Fica com o dinheiro, velho. Mas aí nada dá certo. Aí continuando, né? O cara, coitado, né? É obrigado a se casar lá, né, com a mulher lá do Dote. O repórter fica lá com a mulher fica naquele chove não molha. Ele vai lá e vai no campo de refugiados, gente morrendo, gente sofrendo. Aquela coisa boa. E então, o filme fica nessa, né? Fica mostrando os refugiados, o cara tentando salvar a família, mas falha miseravelmente. A mulher grávida, que assim, ela fica grávida, morre. Ele volta para encontrar a dançarina e por aí vai, tem os órfãos. O filme é bom, é baseado em fatos reais. Inclusive, né, os sobreviventes armênios são resgatados por um barco francês, né, um barco de guerra francês. Que tem quem? Jean Reno. Pois é, cara. Tenho que dizer uma coisa, filmão, mas é um filme intelectual. É um filme que eu queria assistir porque eu já tava cansado de assistir filme de herói, filme de desenho de criança e essas viadagens de nerd, velho, que entopem os cinemas, né, esses grandes blockbusters, por aí vai. E outra coisa, viu, Rodrigo? O Rodrigo fica enchendo o saco, porque Aguinaldo fica assistindo só esses filmes bons, porque tem uma mulher que é intelectual. Eu fico sabendo que Dia das Mães, sabe quem escolheu o filme? Foi minha esposa, pois é. O filme, ele borda muito essa coisa dos refugiados, cara. É um típico filme politicamente correto, assim, pra você pensar, pô, velho, os refugiados sobem pra cacete, saem de um país que está em guerra e tentando uma melhor sorte em outro país e mostra que eles foram bem tratados nos Estados Unidos. Porra nenhuma, né? Mas, né, por aí. Recomendo e eu acho que provavelmente esse filme vai ganhar o Oscar, viu? Algum Oscar, assim, porque tô sentindo que tá cheio de politicamente correto no ar. Inclusive, vou até puxar de escada. Aqui é Lone Wolf e, porra, Jafar, já tá falando do Batman de novo? Então você tá querendo dizer que nessa briga do politicamente correto entre A Promessa e Corra, A Promessa é melhor? Eu vou te falar, cara, que A Promessa promete ganhar o Oscar. ó, ó, ó, que trocadilho bom. Aí, a propósito, o diretor de A Promessa, chupa de game, é o mesmo diretor de Hotel Ruanda. Assisti esse filme, fiz até um áudiozinho, né, que quando você assiste filme merda, assiste filme bom. Entrei na feira da fruta, pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana. Depois que o Thiago casou, ficou assim. Mas eu quero fazer um convite, assim, em nome de Rodrigo, para convidar a atual esposa de nosso amigo Thiago a gravar um cast. Fica o convite. Quando quiser, estamos aí. Em nome do Rodrigo, não, pá. Eu, hein? Me incluo fora dessa. Thiago tá lá, ó. Embaixo do chicote agora. Não tem jeito mais não, cara. Já era. Escravou o setor. Perdemos um amigo. Tá na hora de fazer processo seletivo para um novo integrante. É bom que a gente faz para dois e demite o Zé e o JD logo, esses inúteis. Essa última parte era para ser no privado para o Naldo, mas deixa quieto, né? Te amamos, Zé.